Salvador. Muito boa tarde, voo 948, informação November. 648, boa tarde, eu sou a identificação autorizada a chegar na margem, disponível 050. Identificou, 050 na margem, voo 648. Azul 4065, informação em curso November, Campinas 340, copia? Copia, senhora. Autorizado Campinas, nível 340, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesolo, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119.8, acena 5063 no transponto. Continua autorizado 340 para Campinas, decola da 190, curva direita da AEL, Leda, Bridge, a Pesolo, nomeia, 5063. Confirmando a frequência do controle 119.8 no portão 08, chama pronto para os back, saneamento azul 4065. Chanel 6326, é 326. Chanel 6326, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. BR, 612. Mike Eco Delta, decolada aos 47, ao atingir o litoral 11980. Atingir o litoral 119.80. Salvador, boa tarde, eu sou o papá, Mike com Delta. Mike com Delta, boa tarde, direto para a Natinha, número 10, reporte livrão da CR. Direto para a Natinha, número 10, reporte livrão da CR, Delta. Mike com Delta, boa tarde, 6142, declarado os 49, controle 11980. 198, boa. Boa tarde. Doutor Salvador, boa tarde, 6142. 642, boa tarde, contato radar, voo 350, saída PUCA. 350, saída PUCA, 6142. 1648, desce para 2000 pés, legal na 012, autorizada final ILS. 2000 pés, autorizada final ILS, voo no 642, ajuda. frequência, né? 6142, controle. Siga. Check rádio. Doutor, pode voar a Caju, 6142? Na 6142, chame Recife, 2685. 2685, boa. Bono 648, estabilizado, ILS, Whisky. Whisky ou X-Ray? X-Ray. Torre 9895. Na torre 1895. Negativo. Ok. Aqui é com delta frequência livre. Ou no 648, pouso autorizado, pistão na zero, vento 090 graus, 149, chega trem. Baixo e travado. Enter. Eu sei que ver corredores, reporte quantas horas do bloco campo, Mike Quebec. Graças ao Mike Beck. Quebec, estrada rotatória. Estrada rotatória, Quebec, graças. Solo 01, direita nos 2 mesmo mamar. Direita mais ou menos. Boa tarde, 1648, livrou. Bono 648, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02. Amelacelo, azul 4065, posição 8, pede acionar. Azul 4065, livre acionar, reporta táxi. Reporta táxi, livre acionar, é o azul 4065. Salvador, boa tarde, Campeonato 54, boa tarde, senhor de identificação, autorizada a chegada válida, fone 2050. 75, vai descer 050 de chegada válida. A prova da rotatória visual com aeródromo Papatango, Vitor Mais, Quebec. Vai, Quebec, torre 1895. 1895, grave, Quebec. Torre Salvador de Papatango, Vitor Mais, Quebec. Papatango, Vitor Mais, Quebec, ingressa na final da 17. Positivo, ingressarei na final da 17, Quebec. A partir de onde o senhor está, pode encurtar para a curta final. Positivo, encurtando, Vitor Mais, Quebec. Azul 4065, autorização 4, 117 a bordo, apenas Ribeirão Preto, 4536 a primeira. Azul 4065, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1, 18.95, ajuste 1011, agora um bom voo. Muito obrigado, senhora, o senhor está no táxi principal, Índia Alfa, ponto de espera da 10, ponto de espera da 10. Patango Vitor Mar Quebec, pouso autorizado pistão 97, vento 090 graus, 149. É, sugerido que é autorizado pouso, Vitor Mar Quebec, 97. Azul 4065, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar o 90, vento 08, 0 graus, 149. Quebec, solo 09, autorizado backtrack, parte 4. Zero 65, recolada zona 1, controle 1, 9980. Controle Salvador, boa tarde, azul 4065 na Bell. 4065, boa tarde, contato radar, voo 340, após 2000, voo Leda. Direto Leda, após 2000 pés, o azul 4065. Paulo Salvador, boa tarde, Felipe 5241, para autorização Vitória da Conquista. Felipe 5241, boa tarde, informação Oscar, Vitória da Conquista, autorizado nível 200. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída Arbor, após direto Vitória da Conquista. Controle em 1, 19.8 e aciona 5106 no transponder. Conquista no 200, decolando a 10 com curva direita na Arco. O controle 119.8. Transponder 5106. Trip 5241 correto, parte 3, chama pronto para o inspecionamento. Controle Salvador Cordial, boa tarde, Sané 63, 14, está a informação 90. 3-4, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada mais, descendo para 4.000 pés, sem negar 10, 11. Chegada mais, descendo para 5.000 pés, 10, 11, 63, 11. Autorizado 4.000 pés. 4.000 pés, 63, 14. 807, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada bom, subindo para o nível 050. Azul 4462, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS. Sim, lateral, boa tarde, autorizado a descer para 2.000 pés, azul 4462. Azul 4065, chame Recife, 13325. Controle de Salvador, até 3154. 3154, torre 19895. Obrigado, bom trabalho, senhorita. Azul 4065. Pois não, 4065, mas escuta. Recife 13325. 1-3325 ou 1-2-3 aqui? 1-3-3-2-5. Afirmo, 1-3-3-2-5, boa tarde. Cara. Boa tarde. Salvador, muito boa tarde. Eu tô 3154, final da 10, contra checar na sua escuta. Tá 3154, boa tarde. Pouso autorizado no 0, vento 090 graus, 189. Ele pouso no 0, tá 3154. Sempre aprovado, nível 240. Copio 240, aguarda coordenação 180. Aceita 240, 6387. Sente autorizado então Ilhéus, nível 240, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após direto Ilhéus. O controle em 1-19.8 e aciona 5-1-17 no transponder. Afirmativo, Xanel 6327, autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 1-0 com curva direita após decolagem, perfil da El, Leda, após direto Ilhéus, controle 1-19.8, transponder 5-1-17. Xané 6327, correto, portão 1, chama pronto, espec, saneamento. 6327. Solo Salvador, ligue 5241. Livre acionamento, reporta iniciando, puxa o trip 5241. Adoro. Autorizada chegada na área, deixa o nível 060. S060, bora 3, Latineiro. Oxiné 6314, deixa para 2.000 pés, autorizada final ILS. 2.000 pés, autorizado ILS 6314. Nível confirmando 240. Se puder modificar para 1-8-0, a gente te agradece. 1-8-0, só o instante cópia aguardando coordenação. Prepare a saída da Euleda aguardando. Obrigado, aguardando. Solo, Salvador. Pode confirmar o tráfego? boa tarde, TAM 3154, livrou. TAM 3154, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, TAM 3154. Trip 5241, na posição 443, para puxa a câmera. Autorizado, reporta táxi, Trip 5241. Reportará. Voo na 649, pronto, copy. Na 649, pronto, copo? Pronto, nossa. Autorizado, Ilhéus, nível 180, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 119.8 e aciona 5103 no transponder. Aprovado, Ilhéus, 180, decola 10 direita da El, Leda após direto Ilhéus. 198, controle de saída, 5103 no transponder. Voo no 649, correto, portão 2, chama pronto, pushback, sinamento. Chamaremos 49. TAM 3154, confirmando portão 05. Afirmativo, portão 05, 3154. 1895, azul, passa a tela, boa. Colo 807, reduza 2109. 2109, 807. Salvador, boa tarde, azul 4462. Azul 4462, muito boa tarde. Reporte baixado travado. Baixado travado, azul 4462. Contato visual, tem livre pouso na 10, vento é de 080 graus com 15 nós, azul. Livre pouso na 10, azul 4462. Com 807, desça para 2, no pré Senegal, no 011, autorizada final e elétrica. 2 no pré com 101, autorizado e elétrico, 1807. Salvador, boa tarde, Trip 5627, formação Oscar, autorização Aracaju. Trip 5627, boa tarde, só um instante, cópia Aracaju, nível 190, prepara a saída Pucajama aguardando. Gente, Pucajama aguardando, Trip 5627. Trip 5241 para o táxi TOB 58, autonomia de 4,20, alterna Montes Claros. Trip 5241, no táxi via pátio principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118.95, ajuste 1011, um bom voo. Braço, ponto de espera, uma torre, bom serviço. Falou, Ocean Air 6321, boa tarde, informação Oscar para Brasília. Ocean Air 6321, boa tarde, número 2 para cópia, prepara a saída Arbor, Elefa aguardando. Aguardo, obrigado. Salvador, cordial. Boa tarde, Oceania 63 e 14. 63 e 14, boa. Continue a aproximação, aguardando autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso, 63 e 14. 4462 na azul, no solo agora aos 26, livra direito no 219. Direito no 219, daqui a pouco, 4462. 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, Jamo e após direto Aracaju. O controle em 1-1-9 decimal 8 e aciona 5-1-4-0 no transponder. Atenção, decola autorizado nível 9-0 para Aracaju, protocolo do 1-0 com curva esquerda na Puca, Jamo, após Aracaju, controle 19-8 e o transponder é 5-1-4-0, 35-6-2-7. 35-6-2-7, correto, parte 3, chama pronto para o pushback acionamento. Chamarei. Salvador, boa tarde, Azul 4462, entra na Azul 4462, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Táxi via Alfa, Juliette, portão 03, Azul 1649, pronto para pushback e acionamento, gate é o 2. Gol na 649, totalmente pronto, 102. Totalmente pronto. Pegar Salvador no 011. Lembra mil para o 011, gratou. Ok, aguarda, a aeronave azul. Azul 4462, condições de agilizar para o portão 03. Gol na 649, coordene com a equipe de solo. Então, após o parqueamento da aeronave da Azul no 03, livre acionar, reporta táxi. Excelente, após o parqueamento da aeronave da Azul, está autorizado a chamar para o táxi. Gol 1649. Oceanair 6321, pronto cópia? Pronto cópia, 321. Autorizado Brasília, nível 320, via peso 17. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa. O controle em 1-1-9, decimal 8 e aciona 5-1-2-4 no transponder. Nível 320 para Brasília, peso 17. Com a estadência curva direita, subida Arbor Elefa. Controle 3198 e transponder 5-1-2-4, 6321. Chanel 6321 correto, portão 612, chama pronto para o tiver acionamento. Chama pronto no 612, obrigado. Delta Torre 1-1-8-9-5. Delta 510, Delta, vai aguardar no farol de Itapuã, tem o tráfego na final da 1-0. Delta, guardará. Chanel 6327, número 2 do setor, aeronave da Gol 102, já vai iniciar no 02. Quem ainda me escuta aguardando, por gentileza. Gente, 6327, então eu solicito acionamento na posição. Acionamento na posição, aguardando para o push, 6327. Direcionamento, aguarda push, 6327. Solo 30, direito no 21, décimo 9. 219, 63, por agora. 35... 241 no ponto de espera pronto, quando autorizado, é fora sem parada. Autorizado alinhar e decolar, pistão 1-0. Perfil 241, no vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Alinhar e decolar. Paulo Salvador, cordial, boa tarde, Chanel 6314, livrou na sede de cota. Chanel 6314, táxi via Alfa, Juliette, portão 1-0. Alfa, Juliette, portão 1-0, 6314. Torre Salvador, boa tarde, gol 1807. Gol 1807, continua a aproximação, aguarda que está livre. 807. 011. 11-4000-1011-1007. Agora nós podemos iniciar o pushback 649? Afirma, um gol no 649, reporta táxi. Ok, reporta táxi. Pouso autorizado no zero, vento 1 no 00 graus, 149. 807, autorizado pouso na 10. Delta ao finalizar o 360, cruza final da 10. Delta autorizado, cruzado final da 10. Trip 5241, decolado aos 32, controle 19980. Acionando 5, transponente 5106. 5106. Acionando 396. 396, torre 9895. 8895. Controle Salvador, trip 5241. 5241, acione o código transponder 5106, está em contato com a DASA pela 200, sai da Arbo. Arbo. Demativo, manterá. Salvador, gol 396, ILS. Uma 396, número 2 na aproximação e foi uma pista livre. 396. Paulo Salvador, o Xener 6327, confirme tarifa para pushback. 27, só um instante, a aeronave da Gol já no push no 02, quem ainda me escuta aguardando? Na guarda 63. Uno 807, solo 34, direita no 219. 219, gol no 807. Pouso autorizado no 0, vento 090 graus, 99. Sente, bom no 396, autorizado pouso. Confirme o vento no 396. Confirmando, 396, livre pouso no 0, 090 graus, com 179. Sente. Muito bom voo. Autorizado o táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 10295 a torre, ajuste 1011, obrigado, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, 807. Gol no 807, boa tarde, táxi via Alfa, reporta antes até do seu Juliette para ingresso. Pela Alfa, reporta antes do seu Juliette, 807. Oceaner 6327, livre push, reporta táxi. Livre pushback, Oceaner 6327. Autorizado cruzar, final da 10. Delta, chamada final da 17. Salvador, muito boa tarde, gol no 649, não pode esperar a pista no zero. No 649, boa tarde, ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, gol no 649. Vamos, confirma o pátio que encontras. Gente, só um estado de cópia, porém no plano tem um pré-aprovado 260. Copia 260 ou aguarda em coordenação 280? Então, a saída será Arbor, só um instante para a cópia. 396, solo 35, direita no 21, decimal 9. 219 no 396. Juliette, portão 09. Juliette, 09, no 87. Fala Salvador, Golo 396, livrando Fox. Golo 396, boa tarde, táxi Alfa, Juliette, portão 08, agilizando na medida do possível. Alfa, Juliette 8, no 396. 149, pouso corrigindo. 090 graus, 149. Atualizando a decolagem, gol no 649, pista no zero. Mike F Delta da base para a final, para embaixar de checar. Pouso autorizado no 790 graus, 149. Delta, pouso autorizado. Matão, transcópio. Autorizado para Uberlândia, Serra Brava, uniforme Lima, nível 260. Decola da 197 com curva direita no perfil da saída Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, após direto Vitória da Conquista e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em Uno, 19 decimal 8 e aciona 5135 no transponder. Salvador, muito boa tarde. Gol 1649, passa agora 1500 pés na saída da Elba. O número 649, boa tarde, contato radar, suba 180 pro Adileda. 180 pro Adileda, gol 1649. 8 decimal 95, ajuste em Salvador 1011, um bom voo, hotel Limatango. Solo Salvador, Oceaner 6327, pronto para ataque, PLP 66, autonomia de 3 horas e 30, alternando o Salvador. Xanair 6327, táxi via Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera Torre em 1-18-95, ajuste 1011, bom voo. Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, 1-8-95, grato, Xanair 6327 com 1011. Boa tarde, gol no 075, praticamente em Pavose, passando nível 190 para 150 com a Orca. 075, boa tarde, acione identificação, autorizada a chegada a Mari, desse nível 050. 50 na Mari, está aqui. Aqui é o Delta Solo 39, direita parte 4. Salvador Oceaner 6327, boa tarde, próxima espera da 1-0. 6327, boa tarde, a linha decola pista 1-0, vento 08, 0 graus, 1 menor. A linha decola pista 1-0, Oceaner 6327. Para. Feedback, acionamento, posição 62 é Ocean, 6321. Acionar 6321, livre acionar, reporta táxi. Livre reporta, 6321. Dia 327, decolado aos 42, controle 11980. 1980, boa tarde, bom trabalho, senhorita. Obrigado, você também. Controle de Salvador, muito boa tarde, Oceanair 6327, Nadael. 327, boa tarde, contato radar, voo 240, direto Leda. 240, direto Leda, 6237. Salvador 3P5627 está em frente ao Alfa Aero aqui para puxa acionamento. Já está interceptando o localizador, está 3217 totalmente visual. 317, torre no 895. 895, obrigado, até já, está 3217. Voo 649, chame Recife 13325. 3325, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 80 graus, 139. Ok, livre pouso na 10, 3217. No 7, curva direita, via corredor axé. Controle em 119.8, torre em 118.95 e aciona padrão 0123. Já passou o POB? 6 no POB, no pátio 5, acionamento, táxi, decolagem, torre, transfere, o ajuste 1011, em bom voo. Uma 075, dessa para 2 mil pés, que é legal na 011, autorizada final e LL. 2 mil pés, 075.